minha afilhada, foi minha primeira afilhada. Tem 20 e poucos anos. 37123. Por apenas R$39,90 você terá a coleção Pagodeando. Basta ter à mão o seu cartão de crédito ou talão de cheques. É isso aí! Nesta terça, 10 da noite, Alessandra Scatena em Vida de Artista. Flores, presente que agrada sempre. A Camélia Flores. Rio, cidade maravilhosa, cidade de beleza. Restaurante Cidade do Porto, uma surpresa no Rio. Restaurante completo com charme e tradição. Picanha na brasa, tradicional bacalhau Zé do Pipo, na melhor cozinha internacional da cidade. De fácil acesso pela linha vermelha, você chega na melhor tradição gastronômica do Rio. Cidade do Porto, há 30 anos, sua melhor opção. Campo de São Cristóvão, 254. Morar ou veranear em Araruama. Condomínio com salão de festa, piscina, sauna, campo de futebol, vôlei, parque aquático e praça de alimentação. A 4 minutos do centro. Terrenos a partir de 120 mensais. Lorde Rio, a sua imobiliária. De segunda a sexta, Vonifon anima o seu fim de tarde com um programa diferente, descontraído, cheio de dicas e novidades. Tem gente bonita, tem casos interessantes, receitas deliciosas, curiosidades e mil e um segredinhos. Divirta-se com Vonifon, mãe de gravata. De segunda a sexta, 5 da tarde, na CNT. Cellworld, telefonia celular e assistência técnica, oferece para você venda de aparelhos e acessórios. Tem um laboratório totalmente informatizado para conserto de celular digital e analógico. E mais, a única empresa ligando você ao ano 2000, realizando cursos para técnicos de telefone celular. Centro, Avenida 13 de Maio, 45, Grupo 1304, Madureira 1, Edgar Romero 81, Madureira 2, Estrada do Portela 157. Está esperando o quê? Ligue agora. Todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes. Seguro é mais vida, seguro é proteção. Seguro só com o corretor de seguros. Alô, rapaziada, neste domingo, 1 da tarde, aqui na CNT, você tem um encontro com o samba de primeira. E o melhor do teatro, cinema, televisão, a música popular brasileira e muito mais. Não percam, domingo, 1 da tarde, aqui na telinha do 9, só se for agora. Para tudo, vem cá. Vocês quatro sabem sambar. Agora eu quero ver ensinar a sambar duas pessoas. Quem não sabe? Nada, você sabe? Não, então vem cá. E eu, que sou... Aliás, eu paguei um mico na Portela. Você sabe que eu desfilei na Portela de destaque, né? Mas X-Bay que eu fiquei lá assim, só. Né? Então. Mas eu fui ver a coroação da Adriane Galisteu lá na Portela e ela sambou e tal, não sei o quê. E eu não consegui dar um passo. O negócio que travou, sabe? O maquiador Gabriel dizia assim, vai, Lili, eu... sabe quando você não anda nem pra frente nem pra trás? Fiquei parada. Falei, não, a estrela é ela, deixa. Ah, eu sou de Pernambuco, eu sou recifense. Então, quando eu cheguei pro Rio, eu não sabia dessa forró. Eu não sabia dessa samba. Não sabia dessa forró. E que me disseram que samba não se aprende. Na época que eu cheguei, samba não se aprende. Ou você nasce com isso, ou então não se... Samba não se aprende escola. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Até que eu consegui aprender. Aprendi, filmei um sambista, botei ele em câmera lenta e comecei a decodificar os movimentos dele. E aí eu aprendi a sambar, e a partir da minha cura, eu comecei a perceber que isso todo mundo pode, é só querer. Então vamos lá? Precisa de dois pés, ó. Dois pés. Você já tem os dois, então já resolveu. Dois, direita, é só fazer assim, ó. Atrás, aquela nossa brincadeira. Vamos lá, André, atrás, você à frente, atrás. É muito pequenininho, ó. atrás, à frente e atrás. Ai, peraí, não consegui, decorou, não caiu a ficha. Não, vai. É difícil, junta os pés. Junta os pés. Muito bem, você pode começar com qualquer um, mas vamos começar com a direita. Direita. Direita. Você pisa atrás. Atrás. Isso, agora você não pode deixar o peso cair atrás, você tem que dividir o peso. E aí, arrastar um pouquinho e colocar atrás de novo. Atrás encaixar de novo. Atrás. Tá essa curvinha do pé? Foi feita pra isso. Pra encaixar o pé. Foi. Esquerda. Então é assim. Não, vai de novo. Atrás. Atrás. À frente. À atrás. Frente. Atrás. Isso. Pequenininho. Atrás. À frente. Frente e atrás. Atrás. Atrás. À frente. À frente. À frente. Não, peraí. Peraí. Acontece o seguinte. Às vezes a pessoa fala assim, ó. Atrás. À frente. E atrás. É. Aí enrola tudo. Tem que ser assim, ó. Atrás. À frente. E atrás do próprio pé. Atrás, à frente e atrás do próprio pé. São três movimentos para cada lado. E atrás. E repete. Atrás, à frente, atrás. Atrás, à frente, atrás. A música é melhor ou pior? É pior, porque assim, ó, deixa eu explicar. Sabe por que acontece? É o seguinte, olha o treino como é que é. Vê você que não sabe sambar, olha como é que você chega lá. Atrás, à frente, atrás, atrás. Isso é lento, é igual o sapateado espanhol. Se você vai fazer sapateado espanhol, você começa assim. Para depois ser rápido. Qualquer sapateado. E o samba é um sapateado. Atrás, à frente, atrás, atrás, à frente, atrás. Atrás, à quanto frente, mais rápido atrás, você faz. Atrás, à frente, atrás. Atrás, à frente. Já começou, é mais. Ah, dá! Liderança absoluta! Primeiro assim, destaque de bloco da Lili. É, eu vou fazer de ladinho assim. Você de ladinho. Sabe, ele sabe também. Vem cá, fica lá do lado. Vai de ladinho que é fácil. Olha, ele... olha bem. Não. Atrás, à frente e atrás. Atrás, à frente e atrás. Você sabe atrás, também? Atrás, à frente. Não abre muito o andeol, não, senão fica assim, ó. Ah, tá. E pra homem é a mesma coisa? Faz com ele ali. Pra homem é a mesma coisa. A diferença do homem e da mulher é o seguinte, homem samba mais com o joelho, com os pés e com o joelho. E a mulher samba mais com o quadril e com os pés. Com o charme, com os seios, com o ombro. Posso só fazer com, assim, não? Isso. Pode, mas é enganação, tu sabe disso. Direita. Poder, pode. Direita. Com calma, vamos fazer assim. Depois eu vou dizer assim, o Jaiminho e o homem ensinou. Aí, imagina, vai queimar meu filme. Direita. Bora, então vamos soltar a música? Vai lá. Olha só, vê se não é isso. Vou fazer lento. Trás, à frente, atrás. Atrás, à frente, atrás. Trás, à frente, atrás. Se eu for num ritmo lento. Pá, pá, pá, tique, pá. Tá, pá, tique, pá. Tique, pá, tique, pá. Mas só que no samba não é esse ritmo. O samba é rápido. Aí você acha esse ritmo na música. Lili, olha só. Um, dois. Você tem que achar esse ritmo aqui, olha só. Um, dois, três, quatro. Conta comigo. Cinco, seis, sete. Cada, o um é atrás. Cada número vale três. Ó, um, dois, três. Cada um vale três, tá bem? Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já começou, Lili. Saiu um pouquinho agora. Não sentiu, não? Ah, caprichoso. Cadê a Mel? O mestre olha a porta-bandeira aí. Eu sou Gente, depois não tem intervalo? Vou pro intervalo, tá? Daqui a pouquinho eu volto conversando com o pessoal da Caprichosa aqui. Vamos já já. Pro intervalo, volto já, tá? Até lá. Nesta quarta, você vai ver no Família Sertaneja, Edson e Hudson. Tem baladeiro na praça, tem gente na ratoeira. Teodoro e Sampaio, César e Paulinho, as Marcianas, Zanzibar, Gilberto e Gilmar. Rosa e Rosinha, Família Lima, Terra Samba, Bruno e Marrone, Jean e Giovanni, Rick e Renner, Milionário e José Rico, Cleiton e Camargo, Rio Negro e Solimões e Daniel. Tudo isso e muito mais. Família Sertaneja, nesta quarta, 10 da noite, na CNT. Eu não falei? Agora tá fácil demais comprar os sucessos da Raízes Discos por telefone. Você recebe em casa por R$ 9,90 mais o custo da postagem qualquer lançamento Raízes. Todos os sucessos gaúchos e mais. Trilegal do Swing Pagode. Senzala, Toque de Mel, Banda Atlantis, Ramal 5. Ligue agora 051-381-2300 e receba em casa os sucessos Raízes. Anotou? 051-381-2300. Nesta sexta, o sucesso tem nome. Ligação com Guto Moreno. Nesta sexta, 10 da noite. Quando eu vi, eu já estava ali, envolvido no meio daquelas pessoas. Me chamaram para experimentar, né? Aí eu fui. Eu não entendi nada. Nunca consegui entender direito. Se eu soubesse que era aquilo, eu jamais, jamais teria ido lá. Agora o mais importante para mim é recuperar todo esse tempo perdido. Ace, pro seu inglês, não entrar numa fria. Milhares de brasileiros usaram e aprovaram. HF65 é a única loção cremosa capaz de trazer de volta a cor natural de seus cabelos. Aplicando diariamente a loção cremosa HF65, você notará que em poucos dias seus cabelos voltarão a ter a cor de 15, 20 anos atrás. Homens e mulheres, confirmam. HF65 não é tintura e não resseca os cabelos. Ligue agora e peça HF65, a única loção que devolve a cor natural de seus cabelos. Norte Grill, o maior buffet de Madureira. De segunda a quinta, por apenas 89 centavos 100 gramas. Rodízio Mulher, de segunda a quinta, R$ 6,98. Show de pagode ao vivo, sexta e sábado a partir de 21 horas. Os Teletubbies chegaram na Norte Grill. Show infantil todos os domingos com a Baby Lazer, a partir do meio-dia. Traga seu filho para se divertir e ganhar brindes na Norte Grill Madureira. Alô, você! Tá todo mundo louco pra saber o que é silhuete. Gente, hoje eu vou explicar pra vocês. Silhuete é uma forma de tratamento que é apresentado de duas maneiras. Ou ela é em adesivo, assim, em dérmico, que você pode colocar em qualquer lugar do corpo, ou é em forma de comprimido. E vem acompanhada por uma receita balanceada que foi desenvolvida por nutricionistas americanos. Peça agora, através desse telefone que tá aqui abaixo da tela, e faz o seu pedido e entre nesse novo milênio. Tem medo de ser feliz. Todo domingo, às 9 da manhã, uma incrível viagem a Portugal. A história, a cultura, as festas populares, as belezas naturais, o artesanato, a cozinha, o turismo, esporte e lazer. Uma visita completa. O Show da Malta. Todo domingo, às 9 da manhã. Alô, Brasil, tô de volta aqui com o meu programa. Até prendi o cabelo, vai ficar igual um adolescente. Tá difícil, né? Mas, enfim, o cabelinho ajuda, né? Olha aqui. Aí eu vou sortear um biquíni da Bumbum, tá? Quem quer? Ah, então escreve o nome ali pra ser sorteado, tá? É. Então tá, pode entrar, meninas, por favor. Podem passar aqui pelo meio, que eu quero que vocês desfilem para mim. Passa aqui, isso. Desfila aqui. Depois pode ir para lá, por favor. Tá? Maravilha. Nossa, encontra com as meninas, desce na praia, nem sai da praia, nossa, nunca mais, né? É? Pode dar para a garota caprichosa. Ah, também. Para desfilar, né? Também. Para desfilar. Meninas, vocês podem ficar ali, por favor, vão caminhando para a gente. Olha que bonitas as duas. Maravilha, hein? Mulher brasileira é muito bonita, né? É, muito linda. Tudo bem, Cajal? Bom, tudo bem, meu lindo? Obrigada por estar aqui. Tudo bem, Pedrinho? Já maravilhoso, né? Tá. Eu queria agradecer a você esse apoio que você tem nos dado. Já é o terceiro ano do concurso Garota Caprichosa, né? Que vai ser realizado agora sexta-feira, dia 28. E reiterando aquele convite a você comparecer para fazer parte do nosso júri, né? Para eleger a nossa garota 2000. Me diga uma coisa, ainda pode participar do concurso? Fala pode, um pouquinho sobre esse concurso. As inscrições ainda estão abertas, né? Estarei lá hoje, eu e o Cajal, recebendo novas garotas, né? O que a menina precisa ter para ser garota caprichosa e o que representa ser garota caprichosa? É, representa que ela participa de todos os eventos da escola, né? Ela é convidada não só a desfilar pela escola, com aquela faixa de rainha, ela vem em cima de um carro, muito linda. Vem de destaque, ela é maravilhosa? Vem lá em cima. Como também todos os eventos da escola, ela participa também, todos os eventos que a escola tem. Sei, a Jacira está assim no meu ouvido. Se toca, fica no meio, já vi, já só dizer. E o Cajal aí, meu braço direito, ele. Mas as meninas, então, para elas se inscreverem, elas têm que fazer exatamente o quê? Deixa eu ver a carinha delas, é tudo novinha, né? Que idade? É, porque ali é... De 12 a 13? É beleza, desempenho na passarela, né? Tem um desempenho na passarela, beleza, postura, elegância. São os quesitos que os jurados vão analisar. Eleger a garota 2000. A garota 2000. E essa garota 2000 vai participar de todos os eventos da Caprichosa? Todos os eventos. Vai desfilar num carro com destaque? Ah, desfila como destaque num carro, além do prêmio que recebe também, né? O prêmio sempre é surpresa, né? É sempre a surpresa. Você não quer falar o prêmio, né? Tá não, legal. Não tem que ser bom falar, prêmio. Não posso, então não. Ainda dá tempo para se inscrever. Dá tempo. Tá. E ao mesmo tempo também queria, né, já reiterando o convite para você participar do júri. E falar a respeito do dia maravilhoso que é o dia de amanhã, dia 26. Tô ficando mais velha, não tem mais jeito. Dia 26. É um caso o dia vai ser pequeno para você, né, Liliana? É verdade. Tô sabendo que o dia vai ser pequeno. Tantos abraços. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Cajal. As mães das meninas geralmente aprovam. Quem é que bota barreira? Namorado? Quem pai? Quem quer? Não, as mães acompanham, os namorados também. É tudo bem, bem, isso, bem claro, isso, bem legal. Todo né? mundo participa na quadra, os namorados vão junto, as mães também. Não tem problema nenhum. E o nosso casal aí? É, nosso casal universal e porta-bandeira. Eu já beijei a bandeira, né? Que é uma coisa... Fizeram a apresentação para você. Mas vamos fazer ainda mais um pouquinho para mim, né? Bom, então ainda dá para... Eu vou sortear alguns ingressos para a festa, é isso? Quantos ingressos eu vou sortear? Eu acho que tem 15 ingressos para você sortear para os seus testes. Então liga correndo, tá bom? Bom, deixa eu ver uma apresentação do Mestre porta-bandeira. Vamos botar a música aí da Caprichosa? Esse ano, todas as escolas fazem homenagem aos 500 anos do Brasil. Brasil. É. E o nosso enredo é Brasil, teu espírito é santo. Que Deus é brasileiro, né? Quais são os seus destaques da escola esse ano? Olha, nós temos a Elô Pinheiro, vem como destaque da escola, garota de Ipanema, né? E temos também a família Lima, Jerry Adriano, quer dizer, então temos muito... Quem é a rainha da bateria? Não temos rainha da bateria, não. É Caprichosa não, Caprichosa não tem mais rainha de bateria, né? O nosso presidente Fernando Leandro, né, vem dando um prestígio muito grande, não só à escola, como também esse quesito bateria. Fala um pouquinho mais atrás dela, né? Então não tem madrinha. Esse é o nosso segundo casal, viu? Nosso segundo casal. É a Gisele e o Marquinhos. Obrigada, lindos. Olha, quer dizer, então, os destaques da escola. Jair Adriane. Ah, Jair Adriane, Golden Boy, vem no carro da Bossa Nova. Golden Boy, Jair Adriane, a família Lima, que vem no último carro, encerrando o carnaval. Legal, né? A família Lima vem do família Sul pra Lima, vem, brilhar aqui no nosso carnaval. Vem. Ok. Vem. Obrigada, e meu tem lindo. Tem outros destaques lá que o nosso presidente lá, Fernando Leandro, gosta de guardar surpresa pro dia. É, você né? não quer me contar, né? Então dá um beijinho aqui. Eu vou perdoar por hoje. Um beijo, Cajal. Um beijo. Como é que vai a Monique? Você tá lá sempre jogando pra Cajal! Tá bem. Cajal! A Monique é gostosona, não vai desfilar, é linda, não? É maravilhosa. Não, a Monique não desfila, ela vai pros Estados Unidos, passa o carnaval pros Estados Unidos. Sempre? Sempre. Agora ela parou de desfilar e vai pros Estados Unidos e fica lá. Fica lá? Fica. É um ciclo, né? O Cajal pode até falar de alguns destaques, nós temos no nosso quem é o júri. Destaque? Além da nossa... No nosso júri vai estar o seu companheiro aqui da CNT, o Edilásio. O Edilásio Júnior? Vai lá, tá... Vai estar o Ricardo Gama, da FM O Dia, a Viviane Araújo, Rodolfo Bottino, a Nana Gouveia, menina da banheira do Gugu, e Liliana Rodrigues. Ah, tá bom. Um beijo pra vocês, tá? Até já. Bom, deixa eu fazer uma última pergunta aqui pra garotada. Mas antes, olha, o Thiago, o São Cristóvão, diz que meu filho Vitor faz aniversário amanhã. Faz junto comigo, né? Legal, né? Nasceu no mesmo dia que eu. Amanhã eu dou os parabéns pra ele. Bem especial, tá? É, qual o time que ele torce? É Botafogo, tá? O Thiago. Igual a mãe. E o Birajara do Maitá, um beijo pra você e parabéns pelo aniversário. Mande um beijo pra minha mulher, Ana Maria, e a minha filha, Meire, que estão em Manaus. Um beijo pra vocês, lindas, em Manaus. Pra Meire e pra Ana Maria, filha e mulher do Birajara. Um beijo para Manaus. E olha, a Alcira de Jacarepaguá, o programa está de parabéns. O público tem todo tipo de informação. Parabéns a você, toda a sua produção, pelo carinho com o público, né? Então tá. André, deixa eu mostrar a sua charge aqui. Deixa eu ver. Que bolo é esse, menino? Tu me arrumou? Tá emocionado com o seu prêmio, hein, meu lindo? Nada como ganhar um prêmiozinho, né? Bom com demais. Um prêmio enorme, né? Um prêmio maravilhoso. Mas o melhor prêmio está aqui com você. Imagina. Arrasou. Vem cá. Gente, e aí? O que você está fazendo no meio da garotada? Vai ver se pega, é, Janinho? Deixa eu perguntar aqui, olha. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio da Bumbum. Ai, gente, tanta gente faz aniversário, quer ganhar. Bom, já perguntei aqui. Deixa eu ver. Sorteio da Bumbum. Deixa eu ver quem vai ganhar aqui da Bumbum. Peguei um. Pronto. Está aqui a Cláudia Melo, de São Cristóvão, ganhou, tá? Qual a tendência? Cango short, qual a tendência? Você tá sem microfone, né? Deixa eu pegar o microfone aqui. Tá, mas tá longe aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, minha linda. Ela é muito chique. Ela é bonita também, né, menina? Temos que conversar, Vanessa. Ela é compradora, mas é um espetáculo. Ah. Oi? Oi. Qual a tendência do verão? Bom, a tendência, logicamente, sempre biquíni, né? Aqui o Rio, muito quente, mas uma canga para acompanhar, como essa, por sempre exemplo. Essa canga é curta, né, de chiffon, pintada à mão, que é uma tendência bem forte também. A gente também tem ela longa, para poder esticar na areia. Né? Legal, né? E para quem não gosta de sair com a perna de fora também, né? É claro. A gente também tem vestidinho, que não está aqui, mas tem vestidinho longo. Agora é tão bonitinho também de chapéuzinho e bolsinho igual a gente. Fica lindo, né? Esse aqui é de crochê. Né? E os biquínis, olha, Lili, os biquínis são bordados à mão, com miçanga. E as meninas param tudo, né? Como diz o Gabriel, para tudo. São lindas, tá? Né? Olha, um beijo, minha linda, obrigada, tá? Obrigada a você. Obrigada por ter vindo, tá? Bom, deixa eu ver aqui agora, vou sentar, vou fazer uma pergunta. Cadê as perguntas da... Senta aqui, meninas, por favor. Desculpa, Moab, estou passando na sua frente, né? Deixa eu pegar as perguntas. Eu tinha feito uma pergunta sobre sexo, mas antes eu quero passar a pergunta da Bianca de Ipanema, que era o seguinte: como vocês encaram as drogas? Algum de vocês já usou algum tipo de drogas? E seus pais descobriram? Como é que foi a reação deles? Gente, fala! É difícil falar sobre esse assunto, mas eu acho assim, eu acho que... Desculpa. Falar que durante a adolescência, a gente com 20 anos, ou talvez um pouco menos, falar que não experimentou nenhum tipo de droga, eu acho que a gente estaria mentindo. Desde que a gente é pequeno, a gente experimenta álcool, que é uma droga lícita e cria receptores e causa dependência, igualzinho cocaína e igualzinho crack, cria receptores o álcool. Agora, então, quanto a pai e mãe, o único que eu posso dizer é quanto a minha experiência, que eu tenho maior liberdade de falar com a minha mãe sobre qualquer assunto. Você já conversou sobre esse assunto com ela? Já conversei. Já conversou. Vocês conversam com os pais sobre isso? Passa para ela o microfone. Eu lembro que é até uma situação engraçada, assim, que uma vez eu conversando com meu pai... E ele falando, tocando no assunto, né, pra eu poder me abrir e tal. E eu ficava assim, morrendo de vergonha, né, assim, Medo ou vergonha? Os dois, um pouco de cada, né. E não falei nada, fiquei quieta. Aí teve um dia que não deu mais, a gente conversou e falou tudo, assim. Não foi muito legal, mas, assim, foi necessário, sabe? Ok, então você acha que é fundamental essa participação dos pais, ou Marcos, ou eles... E qual deve ser a conduta dos pais nesse sentido? Eu acho que a primeira coisa, quando o pai sabe que o filho está usando droga ou descobre a droga, é primeiro identificar o motivo disso. Chegar para o filho abertamente, não culpá-lo, não colocá-lo como sendo culpado de estar usando droga, procurar identificar o motivo, identificar o problema e, a partir daí, junto, buscar uma solução. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Outro dia, lá no Réveillon, lá em casa, meus filhos, eu saí, fiquei até umas 10h30 lá em casa, depois eu saí e fui para outras festas, né? E eles ficaram lá, com cheio de gente em casa, com a família e tal. E minha mãe, meus irmãos e tudo mais. Aí beberam champanhe à beça. escondido, né? Quer dizer, escondido não, pegava no copo de um, no copo de outro e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa, fiquei, a primeira coisa que me contaram foi isso, né? E aí eu coloquei todo mundo de castigo. Certo ou errado? Errado, porque, primeiro, não é a champanhe do ano novo que vai fazer com que o filho seja um usuário de droga, usando a linguagem dele que foi super legal, que é o álcool como uma droga, o cigarro como uma droga também. Agora, às vezes o pai fica preocupado assim, ah, mas meu filho é adolescente, traz problema. Tem que ver como é que foi, e alguém aqui falou isso, né? Tem que ver como é que foi desde pequeno. Se o pai desde pequeno tratou o filho de forma igual, se foi democrático na relação, se deu uma boa educação, boa educação... Mas o que você faz com o filho? Chega em casa e diz, meu filho tomou champanhe, tomou uísque... Não, é você chegar para o filho e dizer, olha, falar para ele que ele não deveria ter colocado, mas que entende que estava no motivo de festa, que falar que a bebida causa um problema, que ele ainda não está na idade para aquilo, mas vai deixar passar. Vai ter a época de festa. O que eu faço agora? É exatamente isso, só, olha, não é legal o que você fez, você não deve beber, mas tá bom, o que você fez... Na passagem do ano 2000, vão fazer de conta que eu não vi, mas não pense que eu vou ficar com os olhos fechados, que a partir de agora eu vou ficar atenta. Tá certo. Mas também não vou me rasgar por causa de um castiguinho besta, né? Claro que não. E até porque se você não coloca limite, os próprios filhos pedem esse limite. Tem filhos que pedem o limite. Tá. Então, tem filhos que têm um comportamento, às vezes, de agredir a mãe, essa coisa toda. Será que atrás dessa agressão não está pedindo um limite? Às vezes está pedindo, né? Exatamente. Jaiminho, vem cá, você lida com adolescentes também, né? Você e a Bianca e as... E como é que é? Eles falam de drogas, falam de álcool, falam dessas coisas? Você está de microfone. Eu acho que a droga é uma coisa que está até muito séria, uma coisa muito séria, mas essa coisa da droga lícita, eu acho que tem uma coisa assim, os homens resolveram liberar umas drogas e proibir outras, entendeu? Mas droga existe em todo lugar, em todo mundo, desde a existência do homem, o índio usava droga para encontrar a divindade e tal. Eu acho que o homem tem que sentir, é descobrir ele mesmo, e sentir por que ele é tão fraco ao ponto de depender de algo externo. Eu acho que essa é a pesquisa humana que devia ser feita. Por que não evolui a raça humana para que não dependa das coisas externas, para que a felicidade esteja dentro de você e não fora de você? Então, o mal é o que sai da boca do homem, já dizia o poeta, e não o que entra. Então, o que eu acho é que, ao invés dessa discussão toda em proibir, matar, em fazer guerras e mais guerras, eu acho que tem um interesse econômico muito forte por trás, e a CPI do narcotráfico está descobrindo que as coisas estão lá em cima, não estão lá embaixo. E cada dia que passa, ao invés de resolver, eles ficam só enganando. Em relação à família e os meus adolescentes, nós temos a dança como a principal droga da nossa vida. Eu sou viciado em dança, isso me faz feliz. Yes! E aí, Bianca, e você? Vocês duas, meninas, falem aí. Drogas. Como lidar com elas? Bom, é o que ele falou, assim, pelo menos o pessoal da dança, a droga atrapalha, entende? Então, eu nunca tive problemas, assim, com drogas. Essa coisa dos filhos, eu concordo, assim, que pede limite. Eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos agora. E é impressionante como, quando a gente é liberal e tal, parece que elas fazem mais arte, mais bagunça. Verdade, bagunça. Faz tudo de errado para que você vá lá e brigue, bote de castigo e tal, entendeu? Tá. Eu acho que a gente precisa saber dosar as coisas. Dani, o que você acha? Já te ofereceram muita droga? Não, já ofereceram, mas só que é aquilo que ele estava falando. Eu sempre tive um papo aberto, muito aberto com a minha mãe, então também nunca tive problema com isso. Eu acho que sempre é bom experimentar, né? Mas para mim nunca tive vontade de experimentar. Os amigos meus sempre falam, assim, mas nunca tive problema, não. Agora, deixa eu mudar de assunto aqui e falar de sexo rapidamente. Sei que alguém aqui já é pai. Não. Quem é pai? Não. Não? Eu sou uma espécie de pai adotivo. Assim, por quê? Porque a filha não é biologicamente minha. Eu vivo com a minha namorada e ela tem uma filha de 4 anos. Que idade tem a sua namorada? Tem 23. E você? Eu tenho 20. Você gosta um pouquinho, mas mulher mais velha um pouquinho. Não é muita diferença, não, são coincidências. Mas é legal ser pai assim? É uma delícia, é uma experiência muito nova pra mim, porque eu tô há 1 ano com ela e uma criança de 4 anos que você não conheceu desde a época de recém-nascida, você passa a ter uma espécie de amor e uma espécie de relação com ela que não é paternal e filial. É uma questão de admiração e de referência de figura masculina dentro de casa mesmo. Ok. Bom, gente, eu vou fazer mais perguntas sobre sexo se der tempo, mas eu quero passar para o Marcos Ribeiro. Depois eu queria pedir para vocês darem uma canjinha, né? Tá, não, então, peraí. Só uma pergunta para o Marcos aqui, que é importante, que essa moça ligou logo no início. Ela disse que ela descobriu recentemente que está com o vírus HIV. Tem 2 filhos, um com 14 anos e outro com 11 anos. Devo contar para eles sobre esse problema que estou passando? Deixa eu perguntar primeiro aos meninos, conta ou não conta? A mãe tem HIV E tem um filho de 14 ou de 11? Eu acho que depois do 14. Cara, eu acho tem que contar, cara. Eu acho que tem que contar, cara. Tem que contar? Imagina. Conta. Eu acho que tem que contar, porque... Então vamos fazer aqui uma pesquisa. Quem conta, levanta o dedo. Conta. Conta. A pior coisa que tem é mentira. Isso é a experiência mais forte, que ele, o contato mais forte com a realidade que a criança vai ter na vida é esse. É. E é necessário. É necessário. Bom, temos dois contras e o resto... Eu acho que depende muito da pessoa, da mãe, do filho. E tem filhos que você pode contar. Da criança. Vai fazer bem você contar pro filho, para ele se ligar no mundo. Tem filhos que ela vai contar, que a mãe vai contar, e ele vai se revoltar, vai começar a fazer besteira também. O que você acha, Marcos? Eu acho que vai depender da relação dessa mulher com esse garoto, com esses filhos. Se for uma relação aberta, se essa mãe sempre conversou com o filho, eu acho que ela deve compartilhar essa dor, do HIV ou qualquer outra dor. Se foi uma mãe fechada, que nunca conversou com as crianças, não é agora que essa relação vai melhorar, então não contaria. Então, ela deve identificar claramente como é que é a relação dela. Ser aberta, conta sim, porque eu acho que ele pode ajudá-lo. Se você nunca falou, é melhor guardar esse segredo e prepará-lo para você compartilhar mais tarde. Ok, gente, vamos dar uma canjinha? Vamos dar uma canjinha? Como é que é a música? Essa é uma das músicas do espetáculo. Assim, a gente vai tentar, porque a gente não tem instrumento nenhum, então a gente vai fazer a capela, assim, um pedaço, não sei quanto tempo pode, mas a gente dá um pedacinho. Um pedacinho, pode fazer. Acho que tá com pandeiro aí, né? A gente tenta... Essa música com pandeiro vai ficar engraçada. Essa sandália pega em tudo que é lugar. Mas assim, vamos lá, um pedacinho. Minha calça toda rasgada. Um, três, já. Meu mundo interno já nem fala mais. Ele berra, esperneia e urra. Tem um bicho que briga na minha barriga. Não me deixa dormir. Me diz coisas que eu não... Ai, eu não quero ouvir. Vaidosa demais, burra demais, escandalosa demais, egocentrada demais, pretensiosa demais, preocupada demais. E ocupada demais, obediente demais, suicida demais, ah, eu tô gorda demais, adolescente demais, boba demais, eu sou boa demais, sou promissora demais e agressiva demais, talentosa demais, eu sou cobaia demais, eu vou à praia demais, sou linda mais que demais, a vida é boa demais! Muito bem! Bom, como a vida é boa demais, eu vou mandar um beijo pro pessoal do Orotax, tá? Aquele amarelinho que me traz todo dia aqui, olha. Se você estiver no Rio... Vai de Orotax, vai, é muito legal. 890-3616, você vai amar esta viagem, né? E falando em linda, eu vou ganhar um brilhantão. Diz que é igual da Miss Taylor. Dá licença, amor, você é minha Liz Taylor, meu amor, eu trouxe pra você, tá? Você meu merece. Richard Burton, fala. Tá, amor. Muita luz, tudo de bom pra você. Ouvi dizer... Luxo! Ouvi dizer que esse cordão era de alguém. É tudo seu, amor. Já tá pago. Já está pago? É, ah, prendei tá. Prendei pra sua, hein? Viu que brilhante discreto? Ai, ai. Olha, amanhã eu vou usar um colar que o Reinaldo Loia me mandou de presente, tá, meu lindo? Obrigada. Coloca pra ficar bem. Meu brilhante? Assim. Coloca pra ficar bem. É a listeira dos pobres. Então, tá. Gente, um beijo grande, olha. Vamos terminar com o samba, acabou. A gente não pode chamar. A gente botou no crédito. A prisa na virada. Meio-dia, vibração, grandes lances e belas jogadas. Momento do Esporte. Programa VIP. Oferecimento Tropical Hotels Brasil. O Brasil que você quer conhecer. Cardinal New York. It's up to you. Só depende de você. Sol a Rigor aluga com elegância. VIP diretamente da W, hoje aqui em Ipanema, eu estou cobrindo esse evento aqui, essa divulgação aqui. Verne News, maravilha de revista fantástica, está na capa minha amiga Suzana Verne, essa que eu tenho uma paixão por ela e o Brasil inteiro também. Eu estou aqui ao lado de Verne, que ele está hoje lançando essa maravilhosa revista. E hoje eu quero saber aqui dele o motivo do lançamento dessa revista, ao mesmo tempo de parabenizar por esse trabalho, esse empreendimento que você tem em salões de